festa de casamento que a gente fez, infelizmente nem durou um mês. E eu completamente cega por você, nem percebi que você só queria mostrar pra sua família, mas que amor não existia. E você se casou sem nenhum sentimento. Eu amei por dois e agora sofro por um. Eu chorando e você nem tchum. Eu sofrendo e você nem tchum. E você se casou sem nenhum sentimento. Eu amei por dois e agora sofro por um. Eu chorando e você nem tchum. Eu sofrendo e você nem tchum. Festa de casamento que a gente fez, infelizmente nem durou um mês. E eu completamente cega por você, nem percebi que você só queria.